Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, meu Guitar Hero continua pegando fogo. Olá, aqui é o Mário Abad, o Fanatic, lembrando os 50 anos do Michael Jackson. Michael Jackson não fez mal aquelas crianças, ele fez amor com elas. Ai, meu Deus, cara. Aqui é o Tucano e o meu sonho é passar um feriado em Cambódia. Olá, aqui é Maestro Billy, The Book is on the Table. Ah. Aqui é a Zagal e hoje a gente vai saber sobre a Dani Bananinha. Ela vai participar também? Ela vai participar? Que sabe? Estamos aqui atendendo a pedidos, nego, não aguenta. Cadê o segundo episódio sobre rock and roll? Continue falando. Vamos continuar falando sobre rock and roll, compadre, anos 70. Ainda tem muita coisa pra falar. Se der tempo, vamos pra década de 80 também. E temos aqui Marabás Tucano e a presença ilustre de Maestro Billy. Som na caixa do cadeirão, Maestro Billy. Ai, meu Deus do céu. Pra você falar, você tem que ter um nariz com mais de 10 centímetros. Por favor, pense em sua frase. Cara, pra quem não conhece o Billy, é DJ, produtor musical, DJ do cadeirão do Hulk, trabalha lá, que não condenado. Também é presidente da Associação Brasileira de Podcasts. Dono. Olha, dono. Só gente que entende música aqui, vamos para elas depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de recados no Nerdcast. Vamos lá. Rufem os tambores, Azaghal. Música para explosão de cabeça. A Nerd Stories tá de volta com tudo, Azaghal! Sim, estamos aí, Jovem Nerd. Quer dizer, ela nunca foi embora, na verdade, mas é que ela está cheia de novidades e chegou um caminhão, despejou aqui 1 milhão de colecionáveis, cara. Inacreditáveis. É, a parada é o seguinte, meu aniversário chegou, nós fizemos uma encomenda. Só que eu não estou com espaço para guardar tudo que eu queria. Então, cara, estamos com um estoque de Jack Bauer, pé na porta, tapa na cara. Putz, grila, cara. Pra quem lembra, o McFarlane Toys lançou o Jack Bauer espetacular, apontando uma arma para seus inimigos. E agora uma segunda versão com ele dando o pé na porta e preparando o tapa na cara. Cara, é muito foda o cenário, a porta quebrando, né? Tem os tiros que ele deu na fechadura pra, né? E depois o pé já o movimento de quebrar. Muito puta que pariu. Cara, espetacular. E seguindo o espírito Star Wars, cara, temos aqui 3 bustos daquela coleção mega boca de bustos de Star Wars. Um do Vader, do Han Solo e do Stormtrooper, cara, inacreditável, eu tô aqui babando. Cara, a gente já teve o do Han Solo e o estoque que a gente tinha evaporou. Evaporou, cara. Então, evaporou. Malandro, dependendo do dia que você tá ouvindo, ignora até. Exatamente, não tem mais nada. Isso. É. Porque eu tô olhando pra aqui, eles estão me olhando e eles vão embora rapidamente, cara, é muito foda. O busto do Vader, o busto do Stormtrooper e do Han Solo, cara, puta que pariu. E também o mega boneco do V de Vingança, que voltou a Nerd Store também, durou pouco. Isso, esse era pro Guilherme Briggs, mas ele deu um calote. Ele falou, vocês tragam um V, que eu falei, então vamos trazer e aí a gente reserva um pra você. E tem também, além do estoque regular, o que seria do Guilherme Briggs, né? Então você pode ter o V de Vingança que seria do Guilherme Briggs. Isso é alguma coisa, né, cara? Ai, ai, não é que ele disse que ele ganhou de um amigo antes. Sei. Conheço essa história, eu ganhei. Ganhei significa não consegui esperar. Ai, meu Deus. Então, olha só, agora muda a música. Né? Agora, meu amigo. Putz. Se você tá empolgado com o Nanok, tu vai ver o que é tiro comercial agora. Estamos abarrotados dos novos action figures do Conan, meu irmão. Putz, grila! Conan, que é bom na vida! Cara, são duas passagens fantásticas do filme. Uma do início, quando ele ainda é um gladiador de arena. Isso. Que ele usa uma espécie de luvas com umas facas na ponta, né? Exato. E é muito foda, tem um cenáriozinho ali básico. E a outra, cara. A outra, meu. É foda. Assim, é só xingando muito, sabe? Porque é o Conan com aquela maquiagem que ele também usou no Comando para Matar. mesma pintura. Sabe qual é aquela roupa preta? Exato. Quando ele invade o templo do Tulsa Doom. Putz grila, cara. Cara, esses já estão fora da caixa aqui. Esses não duraram. É Conan, gente, é o Conan do filme, né? Então tem a cara do Schwarzenegger, né? Pra quem... Cara, é muito foda. Então se você está maluco com o Nanok, está na hora de ter o Conan que você sempre quis na sua estante. Acesse agora a nerdstore.com.br antes que acabe tudo! Seguindo os recados, cara, nós temos que fazer um pequeno jabá para nosso amigo Tucano. Sim, que também escreve. Isso, ele está publicando no Jovem Nerd o conto Citala, que é uma história pós-apocalíptica muito maneira. Cheia de referências nerd. Exato, e ele também escreveu outro livro. Esse livro, na verdade, é até mais antigo e ele tá publicando online agora. Exato, chama-se Draconiano, rapaz. Ele tá publicando online no site draconiano.com.br. Vai lá olhar, feito pela Manada Design. Agradecimentos a ele, que fizeram o site para o Tucano. E leiam, se vocês gostam do que o Tucano escreve, vão lá e prestigiam o cara. Muito sabe o que é interessante nesse conto do Draconiano? É que os personagens são os amigos do Tucano. Então, tem um personagem que é ele, tem um personagem que sou eu. Olha só! Entre outros. Então vai lá descobrir quem é excelente. Mais um Jabazex rapidão. Nosso querido Maestro Billy, que está aí no Nerdcast. Nós participamos essa semana do ADD, que eu não fazia ideia do que era, mas significa antes, durante e depois. É o podcast do Maestro Billy, ele fala... É o programa mais musical, ele, assim, ele pede para as pessoas mandarem por Twitter ou por e-mail, ou ele cria playlists e toca lá uma quantidade de músicas, 10 músicas, ou o que seja. Isso, e aí ele fez uma pequena entrevista conosco, e aí depois tocou as músicas que nós pedimos. Que estão espetaculares, cara. Cara, tá uma mistureba espetacular, é verdade. Então vai lá em maestrobilly.com.br/podcast, tem o link aí no post. Prestigiem o nosso amigo e ouçam Julio Iglesias. Faz um jabá, porque a gente tá ficando insuportável. Porra, chega de jabá, caralho. Dimensão Nerd, que porra é essa? Olha só, rapaz, muita gente pedindo por muito tempo um spin-off do Nerdcast, não é, Zagal? Sim. E o Dimensão Nerd não é um spin-off do Nerdcast. Não, não é. Ele é o quê? Ele é uma dissidência. Exato! O Polar, o Schiavini, o Argentone e um maluco que eu não sei o nome... resolveram fazer um podcast. Mas quem é o Polar e Schiavini? Eles estão à frente do Jovem Nerd News, né? Sim, eles são os editores regulares do Jovem Nerd News. Eles queriam fazer um podcast do Jovem Nerd News. Eu falei, boring. Vai ficar lendo as notícias do Jovem Nerd News. Exato. Qual é a graça? Exato. Aí eles resolveram fazer uma parada bem maneira. Eles já fizeram alguns pilotos e tal. E agora eles lançaram a parada mesmo, está no ar. Isso. Eles comentam as notícias, uma parada mais de cotidiano, mas bem mais nerd, mais solto, não é? Um telejornal do Jovem Nerd News, está irado. Exato, é um tipo um drops. E toda semana vai ter, e você pode baixar isso junto com o Nerdcast, dimensãonerd.com.br, acessa aí. Nesse primeiro tem a participação do Jovem Nerd, e no futuro vai ter a minha, mas eu não vou dizer quando, para vocês ficarem baixando direto. E agora, para terminar, que chega... Chega, puta merda! Nós estamos atualizando do Jovem Nerd, depois do blog da Nokia, nós viramos consultores de tecnologia, cara. Olha só o que diria, né? O que que essa vida faz com a gente? Nós somos editores agora do blog do Ig Shopping. Exato. Tem o Ig Shopping, que é uma ferramenta de buscas e comparação de preços. Exato. Onde você acha as paradas mais diversas da internet. É. E tem umas ferramentas de gráficos, é bem legal. Eles estão com um projeto pro ano que vem pra ficar uma parada inacreditável. Vai ser foda. E eles têm um blog que estamos nós lá atualizando a parte de tecnologia dele, falando de loucuras, escrevendo causos, histórias e sempre colocando alguma coisa tecnológica no meio. A gente sempre dá uma dica de tecnologia e conta uma historinha engraçada, algo que você pode adicionar aí às suas visitas diárias. Exato, se você gosta de seguir a gente no Twitter ou sente falta de mais atualizações no Jovem Nerd, tá aí o blog do Ig Shopping de tecnologia, que nós estamos ali todos os dias. Exatamente, todos os dias. Então clique aí no post, tem um link diretamente para o eShop, tem um bannerzinho também no site do jovemnerd.com.br. Entre lá e chega, né, cara? Eu não falei nem e-mail nenhum. Não, peraí, tem e-mail, cara. Muitos e-mails, muitas pessoas falando que legal esse Nerdcast de novela, algumas pessoas falando vocês são malucos. Cara, eu vou te falar, cara, tem as pessoas que são idiotas pra caralho. Deu uma pequena polêmica sobre o que o Nerdcast deve ser, o que ele deve abordar ou não. Essa polêmica foi muito bem resolvida quando um dos nossos leitores falou: gente, o Nerdcast é uma visão dos nerds sobre o mundo, não uma visão dos nerds sobre o mundo nerd, especificamente. O mundo tá aí, cara. Não, e é fácil. O que pode passar no Nerdcast? O que a gente decidir. E foda-se quem não gostar. Não baixa, vai ouvir um Boring Cast por aí. Cara, o programa ficou engraçado pra caralho. Eu ri sozinho, indo pra São Paulo de carro. Não, e teve muita... Olha só, tô te falando. Essa semana a gente bateu recorde de e-mails que a gente recebeu. A maioria de pessoas falando: porra, achei que ia ser uma bosta, mas adorei. Ou me lembro... Nunca vi novela dos anos 80, mas achei engraçado. Poucos falaram, mas é que essa galera que não gosta, a galera que é mais bitolada... Gosto de fazer barulho. Então deve parece ser tudo que... moleque pirralho. Pra mim é tudo pirralho virgem. E aí tá com essa energia acumulada e quer soltar em algum lugar, mas soltar pra lá. Eu tô te falando que a polêmica não foi tão grande. Pelo menos pelos e-mails que a gente recebeu e os downloads que continuaram altíssimos, como mas qualquer outro. Mas os idiotas têm que ser execrados, também. Camilo Carvalho, 27 anos, Vitória, Espírito Santo, mandou algumas observações. O Bem Amado, que nós falamos, era uma história de Dias Gomes, o mesmo de Rock Santeiro, e foi novela nos anos 70. Depois dos anos 80, virou uma minissérie e o personagem que gaguejava era o Dirceu Borboleta. Whatever. Jorge Tadeu é da novela Pedra Sob Pedra, dos anos 90, por isso que a gente não falou. E as mulheres comiam flores da árvore que nasceu no lugar da moita, onde ele sempre mijava. Daí ele voltava sempre a dar uma sapecada, olha só. Que ótimo, né? O Grande Sertão Veredas era uma minissérie, não uma novela. O Riacho Doce virou um filme em Hollywood chamado Bela Dona, foi dirigido por Fábio Barreto. Olha, pum. Pequeno explodão. Salvador da Pátria tinha o radialista Juca Pirama, Luiz Gustavo, que tinha o bordão Meninos, eu vi! Olha, é verdade. Lembra disso? É verdade. Excelente. É verdade. E também a outra canelada minha, que é a música do Sorriso Lagarto, é Mercy Street, do Peter Gabriel, não do Sting. A gente até notou isso na edição e botou uma caneladinha e tal, mas eu sempre achei que era do Sting. Eu também, cara. Porra. Eu vou resumir aqui o e-mail da Thaís, de 22 anos. Ah. Ela escreveu um texto gigante pra dizer o seguinte: ela parou de fumar no dia 29, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nós até fizemos uma chamada no Jovem Nerd News a respeito disso. Se você fuma, pare. Leandro, pare de fumar. Leandro? Fuma que nem a chaminé. Do Nanoc? Isso. Oh, porra, uma vergonha essa merda. Para de fumar. E aí ela falou: tô sem fumar desde esse dia, é um desespero, um sacrifício do cara. Tô caída no chão, abraçada com o travesseiro, mas a única coisa que tem me ajudado não são os adesivos de nicotina, não é os chicletes infernais, não é nada disso. É um programa em que eles aprisionam minha família e se eu voltar a fumar, eles botam ele numa jaula e dão choque em todos os meus parentes. Tá maluco? Cara, que houve? Tá criativo hoje. Não, cara, isso era episódio do Além da Imaginação, é virado. Tá. Ela diz que ouve o Nerdcast e consegue se distrair e não pensar em cigarro. É bom, excelente, excelente. Então, não, eu acho legal, cara. Thaís, parabéns. Escute sempre o Nerdcast que você vai conseguir se livrar e se encha desta porra, deste adesivo até o... Não funciona, meu pai fumou a vida inteira, passou um mês no hospital que ele bateu de carro, se arrebentou todo, o médico colou o adesivo dele em cima abaixo e ele parou de fumar. Excelente, é verdade. Já faz um ano. É verdade, então adesivos e Nerdcast, essa é a receita. A gente podia lançar uns adesivos escrito Nerdcast, né, cara? Para de fumar com o Nerdcast. E aí eu aproveito que já que eu resumi o e-mail dela pra falar que o Rafael Esk, de 22 anos também, lá de Belfort Roxo, ficou feliz e maluquinho porque eu falei de Belfort Roxo, veja você. Eu estive várias vezes em Belfort Roxo, o marceneiro que trabalhava pra mim era de lá a marcenaria dele. E aí eu chamava Belfort Roxo de Beiço Roxo. Bruno Alves, 17 anos, estudante, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, galera, mega boca do Jovem Nerd. Esta é a primeira vez que eu mando um e-mail e queria primeiro agradecer o trabalho de vocês. Continue... Cara, a gente tá frenético, a gente tá trincado, né, lendo os e-mails, cara. Depois de ouvir o último Nerdcast sobre novelas, a música tema da novela Tieta ficou em minha cabeça. Precisamente o trecho. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, minha própria tentação. Pariu, né, cara? Eu fui cantarolando isso durante um bom tempo, foi aí que eu lembrei do Nerdcast sobre a Batalha do Apocalipse. E me lembro do Eduardo Spohr ter mencionado que Lilith, a Lilith, lembra? Foi a primeira mulher criada por Deus antes da Eva, que foi feita do barro e não da costela de Adão, e que ela era considerada uma demônia e tal. Não, ela era considerada uma demônia porque ela não quis se deitar por baixo. Yeah. Exatamente. Ela queria ficar por cima do Adão e ele não quis, tava dando mole. Exatamente. É, então, pra todo entendedor, fica fácil perceber que a única mulher que não foi feita a costela de Adão é Lilith. Logo, lembrei da tal letra Tieta e é. Está aí ela, encarnação nos sertões brasileiros. Que ótimo. Ótimo, excelente, Nerdcast, leitura de e-mails, fanática, tchau. Pelo amor de Deus, o que aconteceu hoje? Vamos continuar na década de 70, falta muita coisa ainda. Funk rock, senhor Tucano. Pois não. Mas você que é o cara do funk rock, não é? Vocês podem fazer a pergunta e eu só respondo? Soletrando. Ô Billy, você que botava aquelas musiquinhas de tensão no Soletrando, aquelas porra também? Exatamente. A única sonorização de palco sou eu que faço. Climas tensos, assim. E aquelas músicas para as pessoas chorarem no final sou eu que toco. Ah, que bonito isso. Eu deveria sofrer, hein, cara, com isso. Não. Não fala assim. Eu também fico. Eu me emociono também quando acontece isso lá. Eu gosto da musiquinha dos 10 mil reais quando ganha. Bonito, né? Podia ter isso aqui no Jovem Nerd também, né? Musiquinha dos 10 mil reais, você dá 10 mil reais pra galera. Pô, o que você acha? É. Quando a gente ganhar 10 mil reais, eu toco a musiquinha. Felizão. A gente tava falando de rock progressivo, que a gente não vai voltar de novo, porque o Tucano gosta muito de... Eu adoro o Pink Floyd, inclusive comprou a coleção completa nesses últimos 2 meses pra poder aprender bastante. Então, o povo tava tão de saco cheio desse troço progressivo, aquelas músicas de 12, 14, 15, 25 minutos, um disco inteiro, 4 lados de um álbum duplo, só contando uma mesma história o tempo todo, que aí ninguém aguentava mais, que veio o movimento da discoteca. Foi por causa disso que a discoteca chegou, que ninguém aguentava mais aquela loucura. E aí veio o vazio total era a discoteca. E aí depois de 2, 3 anos de vazio total, porque as músicas conseguiam ser mais imbecis ainda, e aí ninguém mais aguentava, teve até um movimento de destruição de discos, né, de discoteca, marcaram no estádio, foram lá, destruíram tudo, e aí vem nascer o movimento punk, logo depois disso. E antes do punk, antes da disco, tinha qual? Teve rock progressivo, né? Boa, cara. Quem é o estandarte do movimento punk? Ah, pra mim, são Ramones, bicho. Na verdade, a primeira banda punk que foi a que deu o nome ao movimento, assim, foi o Ramones. São de 74. Tem gente que fala que o New York Dolls também era punk antes deles. Foi influência pro Ramones, mas punk mesmo foram eles. Foram da filosofia faça você mesmo. Os caras não sabiam tocar bateria, não sabia cantar, não sabia tocar guitarra. Cada um comprou um instrumento, pegou emprestado, começou a tocar. Fizeram música só com 3 acordes. E aí começaram a se apresentar pra outros caras que nem eles, que gostariam de ter banda, mas estavam de saco cheio do rock progressivo. O Joey Ramone, que é o vocalista, né? Ele era baterista, só que ele tocava tão mal que botaram ele pra cantar. Ele é o Garibaldo from Hell, né, cara? Era, né? Então, olha só. Eles eram tipo os blogueiros do rock? Exatamente. É, porque justamente o rock progressivo, os caras eram músicos, instrumentistas, os caras estudavam partitura, era uma loucura, né, cara? E música clássica, botavam pedaços de jazz na música. Justamente o punk é o contrário a isso tudo, cara. Ou seja, música progressiva era chato pra dedéu também, né, bicho? Ramones começou tocando lá naquele barzinho em Nova York, lá queriam fechar, queriam... Tibi. Fecharam, afinal, ou não? Foi fechado, ficou só lojinha. Os Ramones são americanos? São. Nova York. Caraca, Nova York. Que o movimento punk é nascido na Inglaterra, cara. É pelo Sex Pistols. Cavern Club está para os Beatles, assim como o CBGB está para os Ramones. Eles fizeram sucesso assim, só em Nova York, no circuito underground, né? Então, o primeiro álbum dele, chamava Ramones, tinha 14 músicas e tinha 29 minutos. Todos os álbuns dele se chamam Ramones, né, cara? Não muda, são todos iguais. E o nome Ramones vem de Paul Ramon, que era o pseudônimo que o Paul McCartney usava pra fugir dos fãs. Quando ele ia entrar num hotel, ele chegava e dava o nome de Paul Ramon. Olha, caraca, senhor bolseiro, né, cara? Senhor Monteiro, né? Anda, todas as músicas, a One alguma coisa. É. A One é assim, Ramon, o primeiro álbum tinha 19 músicas e 15 minutos, né? Era só One, Two, Three, Four. Acho que jogo conseguiram gravar 2 lados de um LP. Mas eles fizeram shows fora de Nova York, mas também não fizeram muito sucesso. Por isso que parece que o punk rock surgiu na Inglaterra. Porque foi o único lugar que eles fizeram sucesso. Eles fizeram uma turnê pela Europa. O único show que a galera gostou do som deles foi em Londres, que é onde estavam os moleques que iam formar o The Clash e o Sex Pistols, né? Ah, garoto. E o Ramon acabou influenciando esses moleques. Influenciou não só eles. Influenciou um cara também, que era um empresário, que chamava Malcolm McLaren. Ele era casado com a Vivienne Westwood, que veio no Brasil faz pouco tempo. Acho que foi no São Paulo Fashion Week, alguma coisa assim. Ela é estilista. Ah. Os dois tinham uma loja de roupa que chamava, acho que era Let's Rock. E depois mudou pra Sex. E eles começaram a vender roupa de couro. Big Sex Shop mesmo, tá ligado? E aí uma pá de cara que curtia esse som do... curtia o som do Ramones e tal, começou a frequentar a loja. Era tipo um point da galera. Esse cara, com visão de empresário, pensou assim, pô, vou ganhar dinheiro com essa porra, né? E aí ele chamou um funcionário da loja, que era o Glenn Matlock, que era baixista, e mais dois caras que viviam na loja, tá ligado? Era o Steve Jones e o Paul Cook. Era o guitarrista e baterista. Faltava um vocal. Chamaram vários caras pra serem vocalistas e, porra, não tinha a ver com o estilo que eles queriam lançar, né? Tinha um outro cara que andava por ali, que chamava John Lydon, e que tinha os dentes podres, podres foda, tá ligado? E aí botaram o apelido dele de Johnny Rotten. E ele não era tão Lydon assim. E chamaram ele porque ele tava... Isso foi o que ele falou. Ele tava andando com a camiseta escrita "Eu odeio Pink Floyd". Aí o Malcolm McLaren e a Vivienne, né, a mulher dele, chamaram ele pra ir na loja. Falaram assim, ó, canta alguma coisa. Ele, porra, não sei cantar. Pô, então faz, sei lá, faz uma mímica aí com alguma música. Aí foi no jukebox, meteu o Alice Cooper e começou a cantar, tá ligado? Uhum. E aí falaram, pô, tu tem a cara da banda, vai... Você não sabe cantar, mas você é você mesmo. Ele não sabia cantar, mas pô, também os caras não sabiam tocar direito. O punk foi uma época de músicas feitas por não músicos, né, cara? É, então, é que nem o Jovem Nerd falou, cara. Foram os blogueiros da época. O blogueiro o que que era, né? Um cara que chegou, viu um site e, porra, não sei programar. Não sei mexer com HTML, Flash, Java. Não sou jornalista. Né? Eu não sou jornalista, porra nenhuma. Não sei escrever, não sou alfabetizado. Mas eu quero que o site... O cara vai lá e faz um blog e, sei lá, tem milhares de fãs. Aí eles fizeram lá a banda, o Malcolm McLaren de empresário deles e tal. Eles bolaram isso, os caras falaram, vou dar um sponsor nesses caras aí. E pegaram e começaram a bancar os shows desses caras pra criar uma confusão, um buzz que seja assim, em cima da loja de roupas rasgadas que eles vendiam na época. É, a ideia do Sex Pistols foi totalmente contrária ao movimento punk, né? Que pregava anarquia e tal. O que o Sex Pistols usava era o que vendia na loja dele. Só que o Glenn Matlock e o Johnny Rotten não se davam bem. O Glenn Matlock era o melhor músico era o único que sabia tocar alguma coisa, né? Aí falaram, não, tu não tá alinhado com os ideais da banda. Tava destoando. É, tava destoando. Aí botaram ele pra fora e chamaram o Sid Vicious. Esse cara é catiço, né? Esse cara, ele é o ícone do punk rock, cara. Vocês virem um punk com cabelo espetado tipo satélite, com um cadeadinho... Um cadeadinho pendurado no pescoço, é ele. Ele realmente não sabia tocar absolutamente nada. E nos shows ele não tocava, ele só que a pose dele, tá ligado? A atitude dele no palco era muito foda. Ele era realmente punk mesmo. E era o melhor amigo do Johnny Rotten. Aí fala assim, ah, vai você mesmo. Quando tiver que gravar CD, a gente bota outro pra tocar o baixo no teu lugar. E era playback no show? Foda? Não, simplesmente ele não tocava, ficava a guitarra tocando. Caralho, cara! Acho que o cara tava um cão de heroína, brother. Então acho que negou uma... Tava desligado. Eu já fiz um show uma vez que a minha guitarra não tava funcionando. Eu ia tocar só duas músicas numa outra banda. Minha guitarra não tava funcionando. Aí os caras me chamaram. Aí começaram a tocar e eu, cara, não tá tocando. Aí os caras, pô, bicho que tá tocando. Cara, show da Xuxa, né, cara? Você tá brincando, eu vou fazer uma banda de Guitar Hero, companheiro. Porra. Do Sex Pistols tem um filme que é muito legal. Sid Nance. Isso. Sid Vicious. Era o baixista da banda, não sabia tocar baixo, evidente. O barato dele era ficar se cortando com gilete. Ele é o cara que tinha as ideias mais bizarras. E o filme conta a vida dele com a namorada dele, que era a Nancy. Dizem que o Sid Vicious era virgem e nunca tinha usado heroína. Caralho, essa mulher era uma ex-prostituta. Ex-prostituta, porque ela não conseguia cliente, cara. E aí ele ficou apaixonado. Ela tirou a virgindade dele e ele ficou apaixonado e começou a ficar cada vez mais louco de heroína. Depois que o Sex Pistols acabou, ele lançou ainda um CD tocando... Tem uma versão sinistra de My Way, com ele cantando. a vida deles acaba no dia que ela aparece esfaqueada no hotel que ela morava, que eles moravam, e ele doidão caído do lado, ele foi preso. Ninguém sabe exatamente se foi ele que matou, entendeu? A gravadora pagou a fiança, ele saiu, acho que um mês depois, ele tomou uma overdose de heroína e se matou. Ei! Eu conheci Joey Ramone aqui no Brasil quando eles vieram em 1538, acho que foi, não sei. Eles vieram fazer show. Então, um bom tempo atrás, eles vieram fazer show aqui no Brasil. E aí a gravadora, vai ter uma festa do Ramones lá no Maxud Plaza. Eu conheci o cara, bicho. Ele é assustador. Ele tem uns 14 metros de altura. Devia ter, né? Uns 14 metros de altura. Ele usava aqueles coletes pra problema de coluna, sabe? E aí ele tem aquele cabelão com aquela franjinha, com aquele óculos, fundo de garrafa. Ele parecia o Zé Vasconcelos esmagado e apertado pra cima com o cabelo comprido. Era a coisa mais estranha, ele não falava direito. O cara da gravadora chegou, Joey, esse aqui é o Billy. Não dá pra entender o que ele falava, bicho. Mas foi uma experiência bacana que eu posso contar pros meus netos até. Tô contando pra vocês também. Legal ressaltar nessa época que o nosso amigo Tucano tá falando, o CBGB, né, que foi o barra, assim, expoente, né, desse movimento punk, que começou com Ramones. Outras atrações interessantes que nasceram lá também, né, a gente pode citar a Pat Smith, né, pode citar o próprio The Blonde e o Television, né. Television é uma bela banda, né. Cara, então é até hoje tocando. E do movimento inglês aí que veio o Sex Pistols, a gente não pode deixar de citar, obviamente, o The Clash, né. Ah, ó, conheço. Olha, cara, se de fundo, ao invés de tocar Should I Stay or Should I Go, tocar a música do Mamoras, brother, eu nunca mais participo de Nerdcast. Pede um beijo, Nerd. Ei, let's go! Ramones também fizeram um filme, não foi? Um filme trash, antigão. Tem o Rock and Roll High School que eles fazem, participam do filme, mas baseado neles. Vai ter um show do Ramones na escola, né? E tá vendo uma briga na escola que tem o pessoal punk contra o pessoal certinho, colégio. No final eles fazem um show, o colégio pega fogo, explode tudo. É uma doideira. E o Ramones fez a trilha sonora do Pet Cemetery, né? Do cemitério. Muitas músicas do Ramones estão em vários filmes, né, cara? São meio parecidas com músicas diferentes, entendeu? E tem a versão que ficou eternizada do Homem-Aranha que eles fizeram na época. Isso. O mais marcante do Ramones é 1, 2, 3, 4, né, cara? Watch out, Dragon! E vocês sabiam fazer bem, né? Essa parte eles sabiam, daí em diante não via, né? Descobria na hora o que ia dar. Olha os amantes passionais do rock and roll. Ah, vocês estão fodidos, cara. Cara, eu adoro o Ramones, gosto. Bicho. Eu tenho gente aqui em casa, eu adoro, cara, mas tem que falar a verdade. E detalhe que a influência foi tão legal, porque depois, pra tu ver, a gente tava falando de surf music no programa passado, né, sobre começou com Beach Boys e aquela coisa toda, e aí essa influência do Ramones vai chegar na Califórnia. E aí, quando ela chega na Califórnia, mais ou menos no final dos anos 70, essa a surf music, que era aquela coisa do vocal do Beach Boys, vai se tornar, tipo assim, o punk atual, né? Vai vir com Dead Kennedys, né? Vai vir com outras bandinhas que vai pegar esse estilo do Ramones e vai adaptar pra aquela coisa da Califórnia e vai acabar se tornando o som da surf music, que acaba virando um punkzinho mais dançante, né? Uhum. Pra tu ver como é que a influência foi grande. É, mas o punk influenciou muita gente, né? Até a música eletrônica. O New Order foi muito influenciado. Antes de ser New Order, era o Joy Division, né? Eles foram no show do Sex Pistols, que se influenciou pelo Ramones e que fazia os shows punks e gostaram e não sabiam tocar nada. E eles contam que na época, por não saber tocar nada, eles inventaram uma escala musical deles. Então não é do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é. Ah, toca o S, depois você toca o F, H, entendeu? Uma coisa meio confusa assim. Mas por não saber, mas que deu a ideia deles lançarem lá, fazerem a banda deles e fizeram o sucesso que eles fazem até hoje, né? O The Clash, que foi um dos ícones do punk rock também, em inglês, tinha muita influência de reggae, rockabilly, caras que tocavam bem, eram super politizados, entendeu? Tem um álbum lá que é sandinista, e eles eram tipo de esquerda. Na época era um crime, né? Ser comunista na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Acabou virando uma banda meio new wave, que era as bandas que não aguentavam mais o punk. Depois que o punk começou, já tava meio cansado, aí vai vir as bandas de new wave, que justamente vindo dessa origem do punk. A gente pode citar o Talking Heads, né? The Police, né? Você vê que o The Police, quando começou, também era uma batidinha, que lembra aquela coisa do punk, mas ela é muito mais suavizada que dessa coisa do new wave, da nova onda, né? Era The mais Police, pro reggae, né? Também, né? O reggae, isso, a mistura, reggae, né? Eu sei que vocês vão... Vai chover e-mail e comentário falando que The Clash não é mais mas Sharif Don't Like It é sacanagem, né? Eu acho que o rock tem dessas coisas. Você não, é muito difícil, tirando alguns artistas que a gente não consegue fugir, você vê que é um grande flerte, né, cara? Você pode falar, esse cara é só New Wave, esse cara é só punk, entendeu? Há uma certa mistura de estilos. E fora que é chato você fazer sempre a mesma coisa, deve ser pentelho pra banda também, né? Ah, vão tocar o mesmo estilo, tudo de novo, fazer tudo igual. Não, pô, é legal você fazer umas coisas diferentes também, né? Nosso amigo lá, o Sting, encheu o saco, foi fazer jazz, né, cara? Ah, foi cantar com aquele índio aqui do Brasil, como é que ele chamava? Lá, aquele outro lá, o Raulinho, o Cacique Raulinho. Paulinho Paiacan, sei lá. Quando vê essa coisa do New Wave, também vem a Guthrie Club, né? Duran Duran, né? Que eram os famosos New Romantics, né? Os novos românticos, né? Que eles chamavam. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui sobre o movimento punk. Queria saber se o João Gordo traiu o movimento. Pergunta inútil. Totalmente. Porra, já falaram que eu e o Azaghal traímos o movimento? Um movimento nerd, né, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, eu, se fosse ele, teria traído muito antes. Então, vamos esperar aqui no cara, tudo. Vamos. E onde entra o senhor Ozzy Osbourne nessa história toda? Você lembra quando inventaram a música na época das cavernas? Você assistiu aquele filme? Fechou aquele filme daquele cara lá do... História do Mundo, parte 1. História do Mundo, exatamente. O cara tá com Ozzy Osbourne, estava naquela caverna tacando pedra no pé dos outros. O que acontece? A gente tá citando esses movimentos, que são movimentos que foram importantes pra música, houve uma transformação. Mas ao mesmo tempo, o pessoal fazia som pesado, tava fazendo som pesado. Então, tipo, Black Sabbath, que é considerado por muitos o criador do heavy metal, o próprio Tony Iommi, é engraçado, ele foi entrevistado sobre isso, falou assim, olha, eu não sabia o que eu tava fazendo, ninguém chamou de heavy metal, tipo assim, ele não tinha consciência, estou criando o heavy metal, entendeu? Claro. Foi os jornalistas, os críticos começaram a falar, papai, ele, pô, então eu sou o criador, beleza. Ao mesmo tempo que tá tendo esses movimentos que estão acontecendo, o Black Sabbath já tava lá, desde os anos 70, fazendo o som deles, né, cara? Isso é óbvio. E o Ozzy era o cantor do Black Sabbath. Quer dizer, precursores, então, do heavy metal. Tem bandas até que falam, não, fui eu, não, mas tipo, há um certo consentimento, né, mano, entre as pessoas que pensam, escrevem sobre rock, que o criador do heavy metal em si é o Black Sabbath. Muito justo. Eu adorava aquele reality show da MTV com o Ozzy. Muito bom. Claro, né, cara? Você é um galhofa total, né, cara? Adorava, muito bom. O Crazy Train, tudo. Eu achei aquilo extremamente vexatório. Eu adorei, eu conheci o lado humano do Ozzy nesse... Humano? Humano? The fucking Prince of the Darkness, man. Meu, pouco que sobrou do lado humano dele, falou bem, bem falado, né? Que, pô, o cara tá só o finzinho do pó também, né, coitado? A minha família, ela tá enfiada no rock and roll desde o começo. A minha avó, ela ensinou o Alice Cooper a se maquiar. Eu vi. Eu conheci a avó nessa calça, isso é verdade. Eu não me lembro mais do nome da minha avó, porque eu chamei ela a minha vida inteira de vovó Alice. Isso tudo é verdade, gente. Não é brincadeira, não, hein? Eu não lembro do nome da tua avó, vai se ferrar. Acabar de ter uma loja de heavy metal, acreditem. Olha, tem ainda na internet, ó. Visite, deixa eu fazer meu jabá rapidinho. Metalheadstore.com, está lá ainda. Ai, meu Deus. E eu botei uma pica fortíssima pra levar minha avó lá e fazer uma tarde de autógrafos, cara. É que não quis. Quer dizer, o Ozzy tem todo aquele histórico que não precisa repetir aqui, né? A história do morcego, a história da pomba, não foi? Que ele levou lá, conseguiu o contrato dele, de morder as cabeças dos bichos fora. O morcego, ele achava que era de mentira e ele mordeu sacanagem, mas o morcego quer ser jogado no palco. Essa história é muito esquisita, né, cara? Essa que é a verdade. Como é que você morde um morcego sem perceber, cara? Não. Aí tava doidão, né, bicho? Tava loucado. A história que eu ouvi vindo dele e da esposa dele, Ozzy, era que... Você sabia que essa mulher, a esposa dele, ela tinha 130 quilos? Sério? Era huge, motherfucker. Muito grande. Meu Deus. Mas então, parece que jogaram o morcego e ele achou que era um bichinho desse de borracha. Ele falou, vou escrotizar. Morder fora a cabeça dele e tal. E aí, depois que ele soube, era de verdade. Aí foi correndo pro hospital pra tomar a injeção, cara. tal. Mas o morcego tava morto ou tava vivo? Morto, morto. Ah, tá. É, o problema acho que era ele passar uma doença pro morcego, né? Esse é o mais provável na época. Coitadinho do morcego, né? Coitado, mas levaram o morcego correndo pro hospital pra tomar não sei o que, isso que lá. Foi horrível, né? Teve uma outra história também que eu lembro que ela contou que ele tava pra assinar com o gravador e o nego não tava querendo saber dele, o caralho. E ele ouviram falar a história do morcego, algo assim, me corrijam, por favor. E aí só sei que ele apareceu com uma pomba na reunião e mordeu fora a cabeça da pomba e aí assinaram na hora o contrato com o cara. E o cara foi uma coisa assim. Cara, que historinha, cara. Até parece. Whatever, oh, sei lá. O cara entra na reunião com uma pomba numa caixa, é isso? Sei lá, cara, isso é lenda do rock, cara. É. Essas coisas ficam como lendas. Os caras querem comer de quê? Não. O cara comeu a cabeça do pombo, Vamos fugir. Ai! Logo no começo dos anos 80, vai ter justamente, vai ser ressuscitado, né? Ou nem dizer ressuscitado, vou dizer, vai ser o grande boom do heavy metal, vai ser nos anos 80, com a chegada do Iron Maiden, entendeu? Gosto de Iron Maiden, adoro. Sabe o que eu acho esquisito no Iron Maiden? Né? Ah. É que a parada é tão, né, sinistra assim, né? Aí eu nunca consegui entender isso, cara. A franjinha do Bruce Dixon, cara. Eu tive o privilégio de ser intérprete do Iron Maiden no Rock in Rio 3. Oh. Os caras são super light, bicho. Super tranquilos, light. O Bruce Dixon tava aqui, tomou cervejinha comigo. As fotos aqui, posso até depois mandar pro Jovem Nerd se quiser botar aí. Tá agora ligado? Tudo isso. Programa é isso. Barabás de Celebrities. Eu quero saber da franja do cara. Qual é a da franja? Mas o cara tranquilo. O cara veio pra cá, pra tu ver. Fez aula de esgrima, porque ele gosta, né, de fazer esses trocos. E gosta de também do... Esqueci o nome do avião. Foi, o cara foi faz, na Socila cortar o cabelo? Foi cortar a franja? Esqueci qual o nome que trouxe o cara faz no avião, que ele gosta é... Pilotar. Faz... Pilotar, cara? Pilotar, não. Eu esqueci o nome do cara que faz. O cara não vai sair voando, não. Ele faz o voo no... Simulador. Ele adora fazer simulador. É fanático simulador. Que isso? Ele é piloto. Ele faz a banda, cara. Eu sei, mas aqui no Rio, ele foi pro simulador e ficou lá horas no simulador, fanático, fazendo. Foi simulador de computadorzinho, não. O cara ficou lá horas. Esse que tem de... O cara faz mesmo pra aprender... Ô, Mario, me tira uma dúvida. O Dixon é arqueólogo mesmo ou é história? Eu disse que ele é professor de história, né? Sei lá o quê. Eu não sei se é verdade isso, né? Eu nunca perguntei isso pra ele. Foi intérprete do cara, mas não tinha coragem de perguntar isso pro cara. Mas eu pergunto pro cara e o cara não é. O cara me dá uma porrada no meio da mesa, sei lá, porra. Como intérprete, só baba o ovo, né, cara? A gente fica ali, isso quer o quê, Mr. Dixon? Quero isso, quero aquilo. A gente fica só babando o ovo do cara, isso que a gente faz. Seu coxinhas, please, aquela coisa, né? Meio. É. Ele era intérprete. Os empregos com o Marabá de spa. Pô, fudido, intérprete da Iron Maiden não é qualquer um que, porra. Levou eles na mangueira também, porra. Da franja ninguém fala. Van Halen começou a tocar guitarra daquela maneira que todo mundo começou a imitar o pop do Ed Van Halen. Eu não posso ouvir Van Halen que eu visualizo aquele pulinho. Ah, Dave Rock, ele é demais, cara. Aquele pulinho com espacate aberto é demais, cara. Calça de lycra, né? Rosas e verde limão. Que pariu, cara. Você incluiria LA Rock, tipo Journey, não sei o quê, como heavy metal ou não? É rock rock? Isso que a gente tava falando, né? Porque isso foi uma invasão inglesa. Obviamente que a invasão inglesa foi dessa forma, aí o americano pegou e fez do jeito deles, né? O jeito deles foi justamente o glam rock, né? Vi aquelas hair bands depois, né? Aquele monte de bicho, aquelas roupas de lycra, aquela coisa estranha. Isso, né? Aqueles cabelos tudo de leoa, Bon Jovi, Motley Crue. Mas antes tinha uma banda legal, eu gostava muito do Journey, achava uma puta banda legal. O Journey é um pouco diferente, o Journey era chamado acho que de Rock Arena, né? Era Rock Journey... Arena, LA Rock, isso. Alguma coisa assim, né? Isso, pode citar o Survival também, que era mais ou menos o mesmo estilo, Jefferson Starship também, essa era uma outra ala do rock que não era aquelas roupas, aqueles cabelos, aquelas coisas todas, mas fazia um som forte, né, de batida, como você pode pôr o Survival que a gente citou aí, que ninguém gosta do Eye of the Tiger, a coisa toda. Pode citar o R.E.O. Speedwagon também, que é o mesmo estilo, o Styx. Também legal. Styx também. Isso. Todas essas bandas são rock arena. Um dos melhores cantores que eu me conheço, pouco eu conheço de rock assim a fundo, assim, um dos melhores cantores pra mim é o Steve Perry, que é o cantor do Journey, bicho. O cara era muito bom, a afinação do cara, na época que não se usava autotune, sei lá, uma coisa, né, minha? Porra, puta cantor, cara. Puta cantor, bom. Maravilhoso. Então, peraí, o glam rock era aquele rock que mais fantasiado, é isso? Isso, isso. Bon Jovi e companhia. Motley Crue, Quiet Riot, entendeu? Essa galera toda. Poison. É aí que entra o nosso querido Twisted Sisters. Isso. Cara, Azaghal que me introduziu... Azaghal que me introduziu... Não, é, opa. Que pariu, que... Glam rock! O Azaghal que me apresentou o Twisted Sisters e eu achei demais na hora. Que coragem, cara. Como é que era? Ah, vamos maquiar a cara que nem o Kiss. Não, não dá pra copiar o Kiss. Vamos fazer permanente. Porra, já fizeram. Aí, cara, eles botaram tudo, cara. Tudo. Meu irmão, é permanente. É maquiagem de traveco aggressive, cara. É traveco. E os caras são gigantes. Parecem os guerreiros medievais travestis, cara. Ah, melhor definição. E o vocalista parece a Emília, brother. É Emília From Hell, né, cara? From Hell é ótimo. Tem um filme que passa meio na HBO, tipo às 4 da manhã de uma segunda-feira, assim, que é a história de quando começaram... É, melhor horário. Quando começaram a fazer aqueles parental guidance pra colocar no disco, né, que pode ouvir, que não pode, quantos anos tem que ter pra ouvir aquele disco, por causa das letras, não sei o quê. Alguém chegou a ver esse filme que tem participação de um cara fazendo o personagem do cantorzinho lá do Twisted Sister. Alguém já viu? D. Snyder, isso. Não, eu vi no documentário, que é interessante, porque mostra, inclusive, a esposa do Algor. Isso é o Algor, agora que todo mundo fala, ah, o cara é maneiro, do aquecimento global, sei lá o quê. Nessa época, estava denunciando o D. Snyder, junto com o comitê lá dos valores americanos e tudo mais, que aquilo era um absurdo, entendeu? Porra, mas era mesmo, cara. Era um absurdo foda, meu irmão. Porque falava chicocô na letra, assim, não tinha nada a ver, uma coisa super ridícula, assim, uma coisa estúpida, sabe? Uma besteira, né? E aí, no final do filme, aparece o John Denver, sim, ele, aquele próprio cantorzinho das multidões. Aí todas as veinhas que estavam contra o D. Snyder, lá contra os caras do rock and roll. Ah, e o John Denver, que lindo. Aí vai o John Denver testemunhar a favor do D. Snyder. Aí vai aquela grande epopeia final do filme, todo mundo se abraça, não sei o que. É um puta filme ridículo, mas é engraçado pela história da coisa toda, como foi a criação do selo lá de Parental Guide. E o John Denver enlouqueceu as velhinhas depois que ele falou que fumava maconha, né? Aí as mulheres ficaram mais loucas ainda. E depois quando ele morreu, que não queriam aquele avião, as velhinhas deram graças a Deus, viu? Ai. Ele foi fumar maconha e morreu, sei lá o quê. Eu falei pra ele, né? É, falei pra ele, que ele, porque ele acaba morrendo. O John Denver era o cantor que era piloto de teste. Assim? Sunshine on My Shoulders. Era piloto de teste, morreu não voando, não foi isso? Eu sei que ele morreu num acidente de avião, agora. Foi logo depois que ele falou que fumava maconha, foi. A justiça divina das senhorinhas. O FBI, não... né, aquela coisa. É, não sei como é que foi. Desculpa. Não pagou, né, não pagou. Começou a ter várias vertentes, né? Se alguém acha que heavy metal é uma coisa pesada, ninguém achava aquilo ali meio calmo, achava Iron Maiden calmo. Então ninguém já começou a inventar outras coisas. Começou o thrash metal, né? Isso é uma lei do mundo. O mundo tem que se escrutizar cada vez mais, né? Então cada geração fica estupefata. Elvis era a maior escrutização na época dele, né? Aí veio o cara, heavy metal? Essa porra tá leve, cara. Vamos escrutizar mais ainda. E o que que é thrash metal? É isso? É, que veio o Metallica aí, veio o Megadeth, né? Vem a banda que toca mais alto no mundo, segundo eles mesmos dizem. Motorhead, né? Motorhead, falou tudo. São considerados aí os pais do thrash metal, né? Motorhead. Aí ninguém não muito satisfeito na Europa, criou o death metal, criou o black metal, aí continua essa berraria toda que tá aí, né, cara? Não é só berraria, tem diferença entre thrash, black... Não, existe, bicho, existe. Eu gosto, existe. Agora, aquela que você nota com sobriedade. Ou é tudo gritaria? Não é tudo gritaria, cara. Tem diferença, assim, pra quem gosta, tem diferença. É. Os primeiros álbuns do Metallica são considerados thrash metal. Uhum. Isso. E, no entanto, não é gritaria. Isso aí. É porque já foi gritaria, no caso é o death metal e, no caso, é o black metal. Death metal, invariavelmente, vai ser gritaria. Aquele vocal... É gritaria, tipo Sepultura. É. Sepultura é o quê? É, começou como thrash metal, né, cara? Depois foi virando, foi ficando até mais pesado, mas começou como thrash metal, Sepultura. Mesmo movimento, na mesma época. Você gosta de Sepultura? Não, é gritaria demais pra mim, Sepultura. Não curto. Fica nervoso. Thrash metal bom pra caralho pra dirigir. Ah, que ótimo. Uma vez tu me emprestou o teu carro, eu gravei um CD só de thrash metal, cara. Subi aquela serra de São Lourenço, teu carro nunca mais foi o mesmo, cara. Ai, meu Deus, essa época. Foi Sepultura, Pantera, foi uma agressão inacreditável, cara. As pessoas saíram das casas pra ver o carro. Que eu fui o primeiro cara que botou um mega som no carro pra ouvir jazz. Aí eu acabei com essa piadagem. O dinheirinho jogado fora, hein? Na boa, bicho. Nada contra, legal. Mas pra ouvir no carro, o jazz não precisa ter um puta som, né? Mas eu gostava. Eu gostava de botar o meu Star Wars gigante. Pá! Posso falar? A melhor música pra dirigir? A Marcha Imperial do Darth Vader. Ah, é ótimo. Você grava um CD, bicho, fica em loop, lá você fica alucinado, chega em meia hora no lugar. Ai! Vê se tem procedimento nessa afirmação. Pantera, do Philip Anselmo, era glam metal antes? Era glam metal antes. Depois os caras tocaram cara, eu... fazendo e viraram thrash metal. Os caras se pintaram, As roupas de tudo de calcinha apertada, todo mundo pintadinho. Poison, então, quando começou, parecia uma banda de meninas, né, cara? Pra era ver. Demais a maquiagem, né, cara? Que porra era aquela, irmão? Isso que eu acho impressionante, cara. Eu acho legal que tem um documentário muito bacana falando dessa época de Los Angeles, que, obviamente, que a influência foi maior de Los Angeles, mais bandas de lance pintando, que os caras até do, acho que do Warren, ou do Rat, não sei, que falam assim, cara, no final, cara, a gente tava desesperado, tipo assim, qual é a maquiagem que o Poison tá usando? Porra, então tem que comprar dessa, temos que usar essa, tem que botar mais laque, tem que botar mais batom, porra, tem que botar bustier. Eles tavam ficando loucos, o cara fala assim, eu tava usando as roupas da minha namorada. O cara fala isso, eu tava usando as roupas da namorada dele. Que é aquela coisa meio assim, meio andrógena, entendeu? Você não sabe se é mulher, se é homem. A maioria dos caras eram tudo homem, como é pior, cara. Tanto que, pô, você vê que o cara do Poison, o Bret Michaels, pegou uma porra de mulher, fez aquele filme lá com a Pamela Anderson. O Felipe Anselmo não era não, cara. Gente, falando de metal aí, vindo aí no começo anos 80, tu citar o Judas Priest também, né, que foram as maiores bandas de metal que tá aí até hoje, né? Esse era uma boiolona! Então, o Rob Halford é bichoso, né, cara? É, ele mora com cara e tudo. Tem até aquele filme Rockstar com o nosso amigo aí, o Mark Wahlberg, que é o Rockstar é baseado na história do Rob Halford, né? E os maiores vocais do heavy metal, cara. É, no Rock in Rio 2 ele entrou no estilo, né, no Harley Davidson no palco. Isso, isso aí. Mas ele nunca escondeu, ele sempre falou, tipo, olha, ninguém ficava te falando, mas eu sempre assumi que era gay, entendeu? Que gostava e tudo mais, nunca teve problema, nunca escondeu essa coisa, entendeu? E já em Los Angeles, que todo mundo falava que aqueles caras eram tudo gay, os caras eram tudo comedor, mas já tava uma paranoia era tão grande que os caras estavam virando mulher já, né? Aí teve uma hora que eles pararam, pô, pelo amor de Deus, onde eu tô, daqui a pouco eu vou usar calcinha enfiada na bunda, entendeu? Aí parou. Daqui a pouco não, cara, eles deviam estar usando já há um bom tempo. Eu vou tirar a calcinha enfiada. E vou te falar mais, cara. Seu amigo Axl Rose também botava aqueles cabelinhos e se pintava, bicho. É verdade. Mesmo. É, Guns N' Roses, cara. Uma das maiores bandas de hard rock do mundo, pô. E o cara tava lá se pintando e pintando o cabelinho também, bicho. No comecinho do Guns N' Roses foi assim. Depois os caras que foi só no comecinho. Depois os caras se tocaram naquela merda e pararam, né, cara? E uma dessas bandas que usava maquiagem, a Avon não quis patrocinar ninguém. Né? Não, só se eles vendessem aquelas pingardas de maquiagem do Homem, né, cara? Era meio uma mistura de country com rock, assim, era uma coisa meio, eles, meio foda também, né? Eles chamam isso de American Heartland Rock, entendeu? Exatamente. Tipo assim, traduzindo, é um rock americano da terra, do povo. Sem cair 100% pro country, eles fazem o isso, rock. É o rock, mas puxado pra temas, inclusive, de pessoas assim como fazendeiros, a gente pode citar o Bruce Springsteen. Bruce Springsteen é o rei, né? Isso, o Bob Seger, Bob Seger, aí cita o Dire Straits, que é aquela mistura que tem uma pitada do country, como você falou, mas dentro do rock, entendeu? Eu vou te falar que eu acho o Dire Straits chato pra caralho. Chato demais, cara. Aqueles clipes, então, da MTV, puta que pariu. Oh, mas na época, cara, viu tudo, né? Pô, primeiro clipe feito pro computador. Nossa, parecia uns Lego mal feitos, assim, era muito ruim. Mas era o que tinha na época. Os caras deviam fazer aquilo lá, sei lá, em TK-85, sei lá como é que faziam aquilo lá. Dava certo, pô. Criou-se um buzz em cima. É chato pra cacete, mano. Inclusive tem vocal do Sting na música, é mais chato ainda por isso, né? Pode falar da música folk também. Aí a gente vai citar o nosso amigo Bob Dylan, que é um dos maiores, sim, começou nos anos 60, que já tinha falado nele, mas ele continua até hoje, no década atrás década, o Bob Dylan precisa se reinventando. E o próprio Simon, né? Que sou assim, o expoente da folk music, né? E tinha lá o Simon e Garfunkel, pô, os caras eram os reizinhos da América na época, né? Isso aí. Paul Simon da Timbalada, é isso? Ele mesmo. Isso, da Timbalada. Isso foi depois. A gente tá falando na década, nessa década do 70 pra 80, é a parte do Heartland Music. Mas depois vai vir o World Music, a música do mundo, né? E aí você vê artistas como Paul Simon tocando esse tipo de música, e o próprio Peter Gabriel, que era um cara do artista do rock progressivo, do jeito tocando música também do mundo, aborígene e tudo mais, né? O Peter Gabriel começa a fazer isso também. Vão falar o que quiserem de mim, mas eu acho Bon Jovi foda pra caralho. Vai, achei ele bonito, né, Janelinha? Achei ele bonito, né? Não, eu gosto. Eu conheço integrantes do fã-clube do Bon Jovi, eu vou te apresentar, vou conseguir botar você lá dentro. Inclusive, eu sei quem é a presidenta do fã-clube do Bon Jovi, a Nani Bon Jovi. Olha só, Bon Jovi, excelente. Ela teve um filho e tem o nome de Rick Sambora, cara. Coitado, moleque. É, mas o Bon Jovi é um cara que soube se reinventar, cara. Você vê que ele continua até hoje, cortou o cabelo, parou com a sua maquiagem, tá aí até hoje, em primeiro lugar. O último disco dele ficou até em primeiro lugar. Mas o Tyler lá, do Aerosmith. Aerosmith também, se reinventou bem também. Reinventaram, mas continuaram cabeludo, continuou com a boca feia. Uma filha gostosa. É óbvio, é, faz parte do novo personagem dele. Mas o Bon Jovi é óbvio, né? Ele é o rock brega, bregão, né, cara? Ele é Chitãozinho e Chororó do rock. Coitado do Bon Jovi, cara. É demais também. Tu tá esculhampando com o cara. Mas as músicas são muito bregas. Você para pra ouvir a letra, cara? Quem em sã consciência para pra ouvir para a letra? Para pra ouvir a letra. depois de um tempo, cara... Só o Jovem Nerd que ficava Give a Love a Bad Name, né, Jovem Nerd? Ah, cara, é muito ruim, cara. Mas eu adoro, essas músicas ficaram marcadas e tocam até hoje, cara. Eles são foda. Você chora ao ouvir Blaze of Glory? Vou te dizer que eu acho Blaze of Glory foda, cara. Ainda mais então, que... Ele chora com Never Say Goodbye, cara. Mas agora chora. Não, ele chora com Never Say Goodbye ou Give Love a Bad Name, cara. Bom, cara, essas músicas são boas até hoje, não são datadas. Olha, eu vou confessar, cara, uma coisa, eu tenho altas fotos com o Bon Jovi. Ih, caraca! Eu não quero saber de mais nada sobre isso. Vou mandar pro Jovem Nerd depois, ele ficar vendo lá. Tá bom, tá feliz. Rock in Rio, rapaz. Maior festival de rock do Brasil nos anos 80. Eu, nessa época de Rock in Rio, como eu era fã, ainda não era ainda jornalista, eu fui a todas as noites e chegava lá naquela bardeiro, meio-dia, só pra entrar às 4, 5 da tarde, pra ser o primeiro lá na fila, igual um louco. Assisti todos os shows, tomei banho de lama, foi o fogo, meu amigo, mas valeu a pena. Lama foi de o banho mais tranquilo que você se tomou, você sabe, né? Aquelas lá, fora, fora os bichos, não era, né? Refrigerante, cara. Não era. É, era bicho mesmo, né? Mas foi o maior festival que o Brasil teve, né? Foi o primeiro grande festival que o Brasil teve e ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Tinha aqueles caras falando que tinha. Você lembra que tinha o troço do Nostradamus, que ia morrer todo mundo? É, o troço é aí, lembra disso? É, no dia tal que vai abrir o Rock in Rio, vai cair um raio, não sei aonde, vai cair um morro na cabeça dos caras. Puta papo furado que eles inventavam, que tava escrito que o Nostradamus falou que ia acontecer isso, sei lá, que existisse, que seja. E tinha mesmo essa puta história. Ia ter culto ao demônio, porque ia ter show de não sei quem, aquelas coisas ótimas que aconteciam. Não, eu tava lá, cara. As maiores estrelas realmente foram heavy metal. Você viu que na mesma noite teve Whitesnake, teve Scorpions, Ozzy, Iron Maiden e fechou com Queen. Que pariu, imagina, né? Essa noite, cara. E teve nem Mato Grosso e Erasmo Carlos. Teve mesmo. E o Erasmo Carlos tocou três músicas e foi embora porque o povo não queria dele tocar. Era isso? Alguma coisa assim? Foi isso? O cara que organiza é meio boboca, né? Ele, não, o Erasmo Carlos toca rock. Eu vou botar ele no mesmo dia do Iron Maiden. Aí fica difícil, né, bicho? O Erasmo Carlos tinha comido a mulher do Medina e falou, eu vou sacanear esse filho da puta. Mas o Erasmo tava com Roberta Close na época, deu uma confusão por causa disso. Lembra disso? Mesmo. Que Close. Isso, cara. Que isso? É, mas dizem isso, cara. Teve a noite do New Wave, que teve B-52, não teve? As coisas assim. Teve Paralamas também no show. A Go-Go's. Go-Go's, nossa, nem lembro disso. Go-Go's, quem abriu foi Paralamas. Foi uma noite bem legal também. Foi um festival bastante eclético, cara. Tinha pra todos os gostos. Realmente foi a constelação de astros do rock. Foi nesse Rock in Rio que o Fred Mercury deu aquela entrevista fantástica pra Glória Maria, não foi? Foi. Vocês conhecem essa história? Que ele tava entendendo tudo que ela perguntava em português? Não. Cara, é sensacional. Isso tem no YouTube, cara. O Fred Mercury e a Glória Maria fazer aquele negócio de perguntar. Sabe quando você pergunta em português e depois pergunta em inglês, né? E aí você faz a gravação da sua pergunta só em português, né? Em vez dela gravar ela perguntando em português depois, ela decidiu perguntar em português e logo depois em inglês. Aí quando ela fazia a pergunta em português, o Fred já ia respondendo, porque ele entendia o que ela... Ele tava entendendo o que ela tava falando, né? Aí ele começou a ficar puto da vida, porque você tá perguntando duas vezes a mesma coisa e tal. Aí ela perguntou assim, você se sente confortável? Alguma coisa assim, ser o líder da banda. Perguntou em português e ele falou assim, não, eu não sou o líder da banda. Ele já começou a responder. Aí ela começou a falar em inglês, are you the leader of the band? Aí ele, você vai perguntar de novo? Ah, tá bom, então I am the leader of the band. Aí ele começou a mudar a resposta, cara. Tá aí no YouTube, é muito engraçado. Aí, oh, let's go! Queen é o que, afinal? Pop. Foda caralho. Eu sei. Pra cacete. Eu concordo. Porque foi o meu primeiro contato, né, com algo parecido com rock, que eu me lembro, né? Porque eu vi Bohemian Rhapsody e eu não entendi o que era aquilo, mas achei foda pra caralho. Pop? Só isso? Tem o Bohemian Rhapsody. Você tem Crazy Little Thing Called Love, que é um quase fosse um bluesinho, um rockinho mesmo, 60. Exato. Aí você tem Try Your Mother Down, você tem, sei lá, bicho, tem 500 mil tipos de música. É um Beatles meio amassado entre 3, 4, 5 anos, sei lá, alguma coisa assim. O Beatles demorou pra começar, desde o I Wanna Hold Your Hand até as últimas músicas deles lá. Eles conseguiram fazer tudo meio junto em várias músicas do mesmo álbum, assim. Os caras são muito bons, né? Na minha opinião. Verdade. Bom, eu acho que Queen merece o Nerdcast só pra eles, então vamos ver. Merece. Outras bandas. O interessante na música, cara, como no rock em si, na própria música, toda vez que acontece uma coisa muito exagerada, sempre vem um movimento contrário daquele exagero. Então, o que acontece? Depois desses exageros todos de cabelos e tudo mais, sei lá o quê, e nesse caso vai nascer um movimento chamado de rock independente ou rock alternativo. Vão nascer bandas como R.E.M., Sonic Youth, The Smiths. Vai ser meio que o caminho pra vir outras coisas depois, né? O rock rock, rock gótico, o rock indie. E isso vai acabar influenciando, inclusive, o rock nacional brasileiro. Se você reparar bem, o começo do rock brasileiro lembra muito a batida do The Police. Você pega o Legião Urbana, lembra muito The Smiths, The Cure, lembra uma coisa de Joy Division. Eram as músicas que o Renato Russo, no caso o Herbert Viana, escutavam quando estavam adolescentes e estavam começando a pensar em ser músicos. Já o Barão Vermelho era coisa meio anos 70, porque o Frejá, guitarrista, e tinha os guitar heroes dele, Jimi Hendrix, gostava de blues, porque era um guitarrista. Então, você vê que o rock brasileiro começa a fazer o seu próprio rock, sua própria identidade, vindo desse artistas de fora. Boa, maneiro. Aí as gravadoras descobriram esse filão, porque começou a dar certo, né? O rockinho começou a vender, começou a dar certo. Aí eles começaram a literalmente copiar o que fazia sucesso lá fora. Tipo assim, qual é a banda de sucesso do momento? Ah, é tal. Então vamos criar alguma banda de rock nacional parecida, né? Tinha o Zero, por exemplo. Ele fazia uma coisa meio na linha do que o David Bowie fazia naquela época do Let's Dance. Óbvio, guardadas as devidas e inteligentes proporções, né? Mas faziam tudo meio na cópia. Aí quem mais? Ah, o próprio 365. 5, que era o rockinho aqui de São Paulo, que também já imitava um monte de gente lá fora. E assim ia, né? Era tudo meio assim, puta, você tinha um cara gringo lá, você tinha alguém parecido aqui no Brasil. Isso foi durante muito tempo, né? É, o Kid Abelha, né? Todo esse conjunto. Kid Abelha, total, é. A moda é ter a cantora, aí vinha a Metrô, vinha Kid Abelha, e os negros iam tudo na cola, né? Pra ganhar dinheiro mesmo, né? É por aí. É, você vê que o legal do Renato Russo, que até teve esse disco agora que o Capital Inicial lançou, botando as músicas antigas, as primeiras músicas deles, né? Ei, moçada! É. É o Capital Inicial é insuportável, cara. E aí, moçada? Ele fala até hoje, moçada! Cara, o Dinho, né? Dinho Ouro Preto, né? Dinho Ouro Preto. Muito escuro. Não, fala isso não, cara. Não fala, mas, cara. Merda foda. Neto foda, bonito. O tio é fichê, cara. Maneiro mesmo é o Humberto Guisse. Credo. Esse sim. Vai ver Engenheiros do Havaí, cara. Ah, boa, era um garoto. Isso. Não, mês passado ele terminou a banda, você viu isso? É? Oficialmente, tem uns 10 anos que não toca mais, mas ele postou lá, estou terminando a banda está dando um tempo, não sei o que. Acho que é meio pra criar pra fomentar um povo, tipo, meio fazendo. Bicho, o nego nem ligou, né? Fala, puta, graças a Deus. Né? Já vai tarde, né? Cara? É, demorou. Aí, pra poder, né? O cara quer ver a notícia, né? Então ele inventa uma porra dessa, porque a banda é ele mesmo, né, cara? Não tem mais exatamente. Ninguém, só ele. As formações que já tiveram do Engenheiros do Havaí são, sei lá, umas 25 formações diferentes. Só fica ele. Claro. Não, ninguém aguenta ele, cara. Não, ele começa ele troca ideia contigo falando, o refrão de um bolero. Você sabe, tem pessoas, tem cantores que você tá conversando com eles citam trechos de letra de músicas deles meio cantados. Cara, eu pensei que era o te juro, não é bem que você me falou isso, porque eu pensei que eu era louco, sabia? Será que eu tô entendendo que esse cara tá falando isso mesmo, cara? Não é bem não, que você me falar que não. É verdade, você fica com uma vergonha ali, é tão grande. Uma vez, não tem nada a ver com rock. Mas um dia a Daniela Mercury foi no Pânico, era do Pânico, né, antigamente. E aí ela começou a dar entrevista e o Batista, que fazia o programa comigo, falou: bicho, daqui a pouco ela vai começar a cantar, quer ver? Tá, cala a boca, Batista. E ficamos lá, né, entrevistando a mulher. E a mulher lá, não sei o que. De repente ligou um tal de Romeu no programa, né? Daí quem tá falando é Romeu. Daí ela começou: amor de Julieta! Bicho! Não, sentada na mesa, bicho, todo mundo perto, assim, sabe aquela puta vergonha que dá na hora? Você não pode olhar pra cara de ninguém, você ia cuspir na cara da mulher, tanto rir. E tem muito cantor de rock que faz isso também, os caras começam a cantar meio umas coisas, tipo, não é nossa culpa, sabe, umas coisas meio assim, é meio... A gente não pode esquecer do RPM, né, cara? Que é uma banda que foi fortíssima também, né? Com o Dr. Paulo Ricardo. Traje a Rigor também. Traje a Rigor, teve seu estilo. Traje a Rigor, é lógico. O Roger é muito bom, o Gaiato, né? Gaiato. Não, o Roger tem um QI de 180. Ai, toda vez é isso agora. Eu não aguento mais essa história do QI dos caras. Não, mas não é ele, não é ele. É, e o que fica bacana nisso tudo, cara, que na época que o Traje a Rigor tá fazendo o maior sucesso, o Roger foi eleito símbolo sexual, cara, pra tu ver. Toda vez essa história também. É a mesma história do cara. É agora o Barabat chega e fala. Inclusive, ele posou pra uma revista do. Não, fotografei. Ah, não é demais. Eu tenho fotos do Roger, né, cara? Fazendo teste de QI, né, cara? Ai, let's go! E Titãs também, anos 80. Maravilhoso. Eu gostava de Titãs por causa do Bichos Escrotos, né? Porque... Cabeça de dinossauro, né? Maravilhoso o disco. Óbvio, maravilhoso. Porque, pra mim, eu moleque, né? Era o máximo da revolta que eu conhecia. Era falar escroto na música. Saiu dos bichos, baratas, carulhetas, patas. Aí ele fala ursinhos, sei o que, vão se fuder, né, cara? Vão se fuder. Caraca, eu ouvi isso. O cara falou, vão se fuder na música, é isso mesmo? Puta que pariu, que radical. Que radical, que filha da puta, não, cara. Na época era isso. Os caras radicais e eu no chacrinha, vestido com roupinhas modeladas, pra cantar Sonífera Ilha e fazer passinho. Com aqueles tecladinhos, sabe aqueles tecladinhos que são o ícone dos anos 80? Aqueles ternos com aqueles enchimentos no ombro, né, cara? Lembra disso? Caramba. Era moda isso, né? Que vergonha. Sonífera Ilha. Patrick Crochê, né? As puta coisa ridícula. Assim. Tem que lembrar também do rock carioca, né? Que a gente era representado pela Blitz, né, cara? Do nosso Evandro Mesquita, né, porra? É um cara joia. Não tem muito mais o que se falar, velho. Né? É um cara joia. Eu trabalho com a irmã dele lá no Caldeirão, a Cris Mesquita. Gente boa, babuca também. Tem que admitir que as músicas dele eram engraçadas, né, cara? Cara, música com conversa, quem é que fazia isso? Muito bom, né, cara? A Blitz tinha um disco, que é aquele mais que fez mais sucesso, que foi censurado duas músicas. Então você recebia o disco e no lado A e no lado B, a última música toda arranhada. Verdade. É verdade. Sério? É. Verdade. Censura. Censura mesmo. O cara eu riscava... Até que depois colocaram isso na forma, né, de prensar o disco. E aí fizeram a última música. Tinha gente trabalhando na censura, né, cara? Eu, né, cara? Puta que pariu. Ficar arriscando o disco dos outros, já tomaram... Acho que foi só a primeira prensa, né? É porque ele falava... Filha da puta, numa das músicas. É por isso que foi cortado. Ele podia falar filha da puta. E o mãe falava, acho que puta pariu, entendeu? Cortou só por causa disso. Eles cortaram na mão só a primeira leva. Depois eles botaram isso na prensa. Falaram, a próxima prensagem vocês já colocam devidamente rabiscado na forma, né? Não tem, não precisa ter a sair pra riscar, né? Hoje em dia não tem como fazer mais isso, cara. Vaza na internet, todo mundo tem o troço, entendeu? Não adianta o cara arranhar CD, não existe mais isso. Impossível. Vazou na internet, todo mundo tem, cara. Aquela ganha de CD, isso é muito bom, cara. Ela risca o CD, né, tesão, né? Inútil, estupidez. Eu lembro que eu falei que tinham bandas brasileiras que imitavam bandas gringas. O Blitz era o nosso B-52, basicamente, né? Duas meninas, um cara falando, dando palpite na música, as duas cantando. Mas o conceito é óbvio, levado pro rock carioca, pra aquela coisa toda que tinha do movimento, do Circo Voador, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ai, cara, nem me fala de Circo Voador, a maior decepção da minha infância, cara. Por quê, cara? Ah, porque minha mãe falava, ah, vamos no Circo Voador, vamos no Circo Voador. Já sabe. Você comia algodão doce, essas coisas assim? Não, não, eu cheguei olhando pra cima, né, cara? Que filhão de sacanagem. Era que... Circo Voador, voava o circo, não era sacanagem, verdade. Olha só, era uma criança. Tava voando igual a estrela da pó. Era uma criança, minha mãe. Olha aqui o Circo Voador, eu, cadê? Olhando pro céu. Olhei pro céu. Olhei, cara. Uma decepção, um circulador. Aí, meu Deus do céu, cara. Se você estivesse me contando, eu não acreditaria, cara. Meu Deus, cara. Circo Voador tinha uns shows sinistros, cara. Eu fui ver uma vez Ratos de Porão com a abertura do Gangrena Gasosa. Ô, bom tempo. Gangrena Gasosa era sinistro, meu irmão. Era Saravá Metal. O pessoal cobrava isso pra entrar, não? Parou, falando sério, você pagou? Porque eu fui num show aqui em São Paulo, tinha um negócio pra antecipar, que eu fui ver Gueto, Tóquio, que era a banda do Supla, Nau, que era a banda da... Como é que chama aquela mulher? Da Noite Preta lá, como é que chama aquela mulher? Nossa, cara! É, ela, uma banda chamada Nau, e aí fechava com, acho que Titãs, alguma coisa assim. Bicho, show do Gueto foi legal, show do Tóquio foi um lixo, show da Nau foi pior ainda, e aí o show que fechava, acho que era um show bacana, não lembro o que era. Mas eu lembro que era muito barato o ingresso, assim, era mais pra divulgar o artista mesmo do que pra... Pra os caras pagarem pra, pô, vamos ganhar dinheiro em cima dessa molecada, entendeu? Coisas diferentes. Assim. É, o bacana é você ter lembrado aí do Tóquio, né, cara? Que é a banda do Supla, pô. Garota de Pablito, né? Pablito, né? Pablito, total. Papito, né? Papito, que ele fala. Papito, né? Papito. Pablito progressivo.